Não sabemos como chegamos, mas chegamos sem encruzilhada. Piso na calçada molhada da city, rimadores da street na caçada dos beats. Rompendo os limites, corrompendo as elites. Filho pródigo marginal, foi a época dos filhos da revolução. Nós somos filhos do caos, mídia que engana, cega corrompe, camufla mal. Fumaça que esconde no horizonte mais um dia normal. Placas indicam a direção, rumo à imensidão do futuro, dando tiro no escuro. A liberdade vem cercada por muros, só temos surdos no poder que falam absurdos pra se defender. Mas somos a resistência, mente com cultura, elevada à última potência, prestes a surpreender. Haha, a Babilônia em decadência. Vai, vai, vai, vai. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro. Restaurando valores perdidos, esquecidos pela massa. Pois viramos fumaça que se perdem com o vento nesses dias violentos. Metralho com palavras, as paredes que separam classes. Tá na hora da verdade mostrar sua face. Não deixo a barba de molho, tenho sangue no olho. Reação em cadeia, derrubando os perolho. Então se liga, moleque, que aqui é rap na veia. Mais um dia nasce e nada muda, pois estamos na beira. A um passo de atravessar a fronteira, invadindo a sala de senhores distintos. Champanhe e vinho tinto, discutindo o futuro do que vai ser extinto. Pé na porta desses putos, o céu negro anuncia o luto. A cor cinza não difere do concreto, e a verdade nunca induz em seus projetos. Vai, vai, vai. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro. Meu dever é tentar passar o que aprendi. Informações verdadeiras do que vivi, do que vejo, da verdade, da mentira e seus lampejos. Receio do que leio, do que penso. Com muitos planos, não sei com qual eu venço. Temos uma chance de viver, dentro dela tantas outras chances de ser feliz. E aí me diz, e tu corre atrás daquilo que sempre quis? O tempo corre e às vezes nos ultrapassa. Se a gente morre, talvez seja o fim da farsa. Mas nesse instante eu não tô aqui de graça. Objetivo na música, objetivo na vida. Objetivo é tudo pra encontrar a saída. Maloqueiro sempre fui, mas de atitude nobre. Um caráter não é rico e nem é pobre. Às vezes um falso sorriso encobre, então se liga nas quebradas. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro. Somos fortes, temos força, Deus nos ouça pra que possamos vencer. Chegamos até aqui, mostramos nosso poder. Esse é o começo da luta, parceiro. Nós somos o ponto de luz no meio do nevoeiro.